você não tem mais nenhum ideal. Já secou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você não consegue ver o espaço no infinito, o amor não é bonito, está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do seu ser, a paz afugentou-se, foi morar noutro lugar. Se sua esperança é um simples respirar, já perdeu o dom da vida, já perdeu o dom de amar. Caminho é sem saída. Se seus pensamentos conturbaram sua mente e você ficou descrente, já não crê mais em ninguém. Se a sua vida se tornou uma rotina, já não tem finalidade, pensa ser o fim da linha. Falta-lhe alguém que está tão perto de você. Ele tem as mãos marcadas, deu a vida por você.